Já que todo dia tem festa, amor, hoje em dia tô ligando pra nada. Plena pandemia eu tô num bololô, continuo ligando pra nada mais. Porto para lancha de droga, paraíso sim dos traficantes. Claro que ela me acha da hora, óbvio que ela acha interessante. Só progresso pra todos, até para aqueles que invejam minha vida. Se sou vitorioso, andando com o troco, ganhando a corrida. E a que me criticava, me dando conselho, negou na antiga. E a sua expressão lá no Rio de Janeiro, de apaixonadinha. Hoje vários vem colar do meu lado. Tô no corre da minha vida, e tão pequeno, para de encher meu saco. Nunca deu uma moral no passado. Te abraço hoje em dia, porque eu quero paz, saúde para todos recalcado. Hoje vários vem colar do meu lado. Tô no corre da minha vida, e tão pequeno, para de encher meu saco. Nunca deu uma moral no passado. Te abraço hoje em dia, porque eu quero paz, saúde para todos recalcado. Te abraço hoje em dia, porque eu quero paz, saúde para todos recalcado. Te abraço hoje em dia, e Pereira, pega a visão. Pega a visão, pega a visão. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. Pega a visão, pega a visão, pega a visão. MC Cap 2020 tá no refrão.